S. O Navio de Teseu, de J.J. Abrams e Doug Dorst. Editora Intrínseca, 472 páginas. Uma jovem encontra numa biblioteca um livro com anotações de um estranho. As margens repletas de observações revelam um leitor inebriado pela história e pelo autor da obra. Ela responde os comentários e devolve o exemplar, que o estranho volta a pegar. Ele é Eric, ela é Jennifer, e os dois começam um irresistível, inesperado diálogo paralelo à história do livro. Longe de ser um livro convencional, S conecta ao menos 4 histórias que se desdobram ao mesmo tempo, embora não necessariamente em ordem cronológica. É um livro-jogo com várias possibilidades de leitura, que instiga o leitor a decifrar os mistérios, códigos e pistas contidas em toda a obra. Seja nas notas, nas margens ou nos outros itens da caixa, há sempre algo além do que se vê aguardando para ser descoberto. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Aqui é o Caçador Genício Zanetti. E eu sou o Igor Rodrigues. E esse é o JPC Cast número 31. Amigos ouvintes, deixa eu começar com uma explicação do que está acontecendo nesse episódio de hoje, né? Temos aqui o Marcelo, eu, e 2 convidados, né? O ilustre Genício e o ilustre Igor, né? E talvez você não esteja entendendo como que isso aconteceu. Acontece que o Diego e o Rodrigo me deixaram na mão, e como a gente não pode ficar sem episódio, né? Aquela questão de quinzenal, eu chamei nosso ilustríssimo caçador lá da aldeia do Livrocast, o Genício, pra gravar um livro que inclusive foi ele que indicou pra gente pra jogar pela capa no JPC Cast, e eu perguntei pra ele o seguinte, cara. Genício, já que não temos Diego e Rodrigo, me diz alguém da podosfera literária que tu curte, que tu acha massa, que tu acompanha. E a resposta dele foi, adivinhem? Só se for o Igor. Exatamente. Então o Igor está aqui, também topou gravar, também pôde gravar. Também, pelo que eu entendi, ao menos na conversa preliminar, tem um certo interesse ou curiosidade a respeito desse livro. Então, Igor, seja bem-vindo, cara. Ah, muito obrigado. Valeu, Genício, pela menção. Assim, estou mais sem graça do que nunca aqui, ser citado dessa maneira. O Genício, ele participou um tempo atrás de comentários aqui no Livrocast, né? E lá ele mencionou que ele ouvia bastante drone também e tudo mais. Então, eu imaginei que ele fosse falar de ti, cara. Imaginei. Eu só não espero estragar a impressão aqui gravando com o Genício e falar uma besteira muito grande. Aí entre vocês, cara. O Igor parece que tá na praia gravando ali, tomando uma chope com aquele barulho de vento ao fundo. Eu queria. Eu queria saber de vocês já, então, antes de cara, antes que eu esqueça, cara. Vamos lá. Genício, algum jabá seu, algum link, alguma coisa você queria deixar pro nosso ouvinte já de entrada, assim? Não pensei em nada a respeito. Não, passa aí pro Igor. Então, beleza. Igor, sua vez, cara, vamos lá de cara, de começando pelo Jabá já. Caraca, já começa pelo Jabá. Então, galera, eu tenho meu próprio podcast, pra quem não conhece, o dronesaltitante.com.br, junto com a minha esposa Diana Ruiz, onde a gente fala sobre livros de fantasia e ficção científica, e também tem um podcast narrativo jornalístico chamado Vida Sonora, vidasonora.org, onde de vez em quando, saem episódios contando histórias curiosas que ajudam a explicar um pouco do mundo maluco que a gente vive. O primeiro episódio, o cara fala assim, te leva pra um caminho assim, ah, você cria, ele vai falar isso, no meio do episódio ele muda completamente, dá uma guinada de 180, eu acho que ele também foi pego de surpresa e muda completamente a história no meio do caminho, bem legal. E a qualidade é muito foda, né, cara? Eu já falei isso várias vezes aqui, Livrocast indica a Vida Sonora e também o Drone Saltitante. Agora aquele comentário bem parcial, Genício, qual que é melhor? Tô brincando, vira a página e vamos para o episódio. Então, episódio de hoje, com esses dois convidados, falaremos do livro S. E a primeira pergunta que eu tenho é: o nome do livro é S ou é S, o navio de Teseu? Cara, então, todos os créditos que eu ouvi falar, todas as reportagens gringas, tudo, o nome do livro é S. Se eu não me engano, o navio de Teseu é um livro dentro do livro, entendeu? Sim, é o que eu imaginei. A caixa aqui onde vem o livro é S, né? Exato, exato. Genício, tu tá lendo o livro, né? Isso, exato. A impressão que tens é essa também, de que o livro é S? É isso mesmo, o livro se chama S, inclusive S, digamos assim, é o nome do personagem principal. Ah, tá. É como se fosse assim, sei lá, Sérgio, e o cara não fala Sérgio, ele coloca S ponto. Então o livro inteiro você não sabe qual que é o nome do personagem, é S ponto. Porque eu achei estranho, na verdade não é estranho, né? Até dá pra se entender, mas eu vi o livro na livraria, né? Eu não tenho o livro em mãos, ele é o da Editora Intrínseca, e ele é uma caixa preta, né? Tem na postagem aqui os links de capa e tudo mais, depois a gente fala mais do material em si. É uma caixa preta com S em cima, com o nome dos autores, né? Que são dois autores, já falamos sobre isso. E dentro dessa caixa tem um livro chamado O Navio de Teseu. É isso, né? Isso aí. Perfeito. Então dá pra entender. O nome do livro, então, é S, né? Eu espero que eu tenha narrado corretamente na hora da introdução. Esse livro é escrito por dois autores, né? Um deles é o famosíssimo J.J. Abrams, que é escritor, produtor e diretor de cinema e de televisão nos Estados Unidos. Ele é muito conhecido, acredito eu, pela série Lost, né? Que eu acho que foi... Eu nunca vi, quer dizer, vi uma temporada só, nunca terminei de ver, mas acho que é uma das séries mais importantes da cultura pop. Missão Impossível 3, Star Trek, Star Wars, O Despertar da Força, né? O último filme, que ele foi diretor, correteirista e produtor. E, enfim, né? Premiado mundialmente por muitas coisas que ele faz por aí. Vocês conhecem o trabalho do autor? Já assistiram filmes e séries dele? Como é que é? É, eu falo, assisti tudo do J.J. Abrams, outros projetos dele, a Cloverfield. Alias também, né? É, Alias, eu gostava no começo. Assim, Lost é engraçado porque ele cria Lost, ele cria a série, cria o piloto e vaza, sabe? Dá na mão dos produtores e sai. Ele meio que só cria o conceito. Mas é engraçado porque tem a ver a parada. Aliás, uma série de produções dele, você vai ver elementos que aparentemente estão dentro desse livro. Olha lá, eu já vi muita coisa do J.J. Abrams, eu achei ele um excelente diretor, fez coisa muito boa. Tem essas questões também que o Igor falou, do cara começar alguma coisa, passar pra outro e se enfrentar. Eu acho que ele fez um pouquinho disso com esse livro, tem essa impressão, sabe? Ele teve a ideia, conversou com o Doug, tipo, Doug, faz alguma coisa assim, ele deve ter dado alguma dica e deve ter saído fora e deve ter deixado o outro cara pra terminar de escrever o livro, eu tenho essa impressão. Bom, outro autor, né, é o Doug Durst, não sei como é que se fala, também é um escritor americano, de histórias mais curtas e tal, e é professor de escrita criativa, ao menos essa é a biografia que eu encontrei dele. Na Wikipédia americana, tá, eu não sei se eu traduzi bem, me corrijam, mas lá fala o seguinte, que quem escreveu o livro foi o Doug Durst, e quem idealizou e produziu, de certa forma, o material, as imagens, o quebra-cabeça que esse livro é, foi o J.J. Abrams. Talvez tenha a ver com essa coisa que o Igor comentou ali, de criar a ideia, de dar o estopim dela e depois meio acompanhar de fora, não sei. Talvez, assim, inclusive era uma das primeiras curiosidades, até hoje mais cedo eu tentei ler sobre isso pra poder ver se eu achava e não achei. Assim, o quanto esse livro é acreditado a ele e ao Doug Durst. E aí fico, cara, o quanto de fato o J.J. Abrams escreveu, sabe? O quanto dele tá nesse livro em termos de texto. Ou se ele dá ideia em termos de roteiro, tipo, aqui é o quebra-cabeça, sabe? Essa é a conspiração. E aí o Doug pega e transforma isso, sabe? Da forma e executa. Eu não sei dizer assim o quanto ele de fato tá dentro dessa parada, mas isso é bem dele. Tanto que se você pegar os projetos dele em cinema e TV, ele é muito mais produtor do que diretor, sabe? Ele, sei lá, dirige 10, 12 paradas e produz uma outra cacetada. Projetos que ele, sabe, começa, ele fabrica o projeto e dá pra ser executado. Então, de repente... E acompanha de fora, né? Ele vai se... Consegue envolvido acompanhando, mas não necessariamente ele conduz. O que eu li sobre essa obra, né? O estopim dessa ideia. Depois eu vou pedir pro Genício trabalhar um pouco mais a sinopse dessa obra, que eu acho um pouco confusa pra quem tem a primeira leitura dela, né? O J.J. Abrams, ele fala que ele tava caminhando pela cidade, pelo aeroporto, na verdade, e ele encontrou um livro no banco do aeroporto, né? E que ele tava lá, sentou no banco, ele pegou esse livro, ele começou a folhear o livro, e tava escrito o seguinte: para quem encontrar esse livro, por favor, leia-o, leve-o a algum lugar e deixe-o para que outra pessoa encontre. Então isso, né, pelo que eu vi pela sinopse, tem tudo a ver com essa trama, tudo a ver com esse livro, e realmente parece que a ideia foi do J.J., né? Eu não sei, ou ele é muito criativo a ponto de inventar uma história dessa pra contextualizar a obra, né? Enfim, fica a questão se realmente foi ele que escreveu, ou se ele só introduziu e etc. Essa é a dúvida, assim, esse é o momento, assim, tudo que tem o J.J. envolvido, em que ele não é o criador principal, sabe, que ele não é o condutor principal do projeto, eu já fico nessa, eu fico com um pé atrás, o quanto ele de fato tá participando disso, ou o quanto ele simplesmente, sabe, deu a ideia, fez o pitch e alguém resolveu e aí alguém entrega pra um cara executar. Porque, por exemplo, acontece com ele mais ou menos o que acontece com o Tim Burton, que tem projetos que o vagabundo jura que é dele e não é, sabe? Tipo, sei lá, Estranho Mundo de Jack, que não é dele. E, tipo, o J.J. Abrams tem vários projetos assim, que a galera jura que é dele, tem o nome dele envolvido, talvez como criador inicialmente, produtor executivo, e não faz. Então, nesse livro, eu sinto um pouco disso. Até porque é um livro que envolve conspiração, mistério, e é uma brincadeira com o leitor, é uma coisa interativa. Então, e é uma coisa que, assim, tu vai vendo as produções dele, tá cheio disso, sabe? Cloverfield tem isso, Lost tem isso. Então, é bem a cara dele, esse tipo de projeto literário. Sobre essa questão que o Hugo falou de ser algo interativo, eu diria o seguinte: você tá lendo o livro e tem uns comentários, né, nas beiradinhas das páginas. Você percebe que um comentário de uma mulher e de um cara virou a própria letra, sabe? A letra da mulher é mais bonitinha, mais redondinha, o cara escreve em letra de forma, ela normalmente é azul, ele é verde ou uma cor mais escura. Então parece que você tá lendo o livro e ficam assim duas pessoas conversando com você, sabe? Uma do lado direito, uma do lado esquerdo, e você lê assim, lê aqui assim, flutuando apenas pelas graças caprichosas de Netuno. Aí tem uma observação: isso aqui parece com um texto que eu li não sei aonde. E você fica sendo empurrado para lá e para cá, e se não tivesse esse tipo de comentário nas beiradas do livro, você ia deixar passar muita coisa, porque o livro é um pouco de mistério e você não tem como pegar tudo numa primeira leitura. Ô Genício, deixa eu perguntar, cara, pra ti, vamos lá, vamos introduzir a história. Eu li a sinopse, eu acredito que o Igor também tenha lido, mas sintetiza ela um pouco melhor pro ouvinte, cara. Do que se trata esse livro dentro de um livro, assim? Tá, eu li só 25% do livro até agora, né? Então, o que eu posso falar é desse início. Se tem alguma coisa esquisita, diferente lá na frente, eu não posso falar muito. A ideia é a seguinte: você tem esse livro, Navio de Teseu. É de um cara chamado V.M. Straka, alguma coisa assim. Sobre esse autor, você não conhece muito da vida pessoal dele. Ele escreveu muito, tem vários livros, e tem uma aura. Esse autor, esse livro não existem na vida real, planeta Terra, né? É uma ficção dentro da ficção. Exatamente. Ok. Esse livro não existe. E como esse cara, o Straka, ele já escreveu outros livros, você costuma ter referência a esses outros livros que não existem nem na ficção dentro desse livro, do Navio de Teseu. Às vezes isso é meio caro, às vezes isso é meio esquisito, porque eles estão fazendo referência a uma coisa que você não vai poder ver, você não vai poder verificar. Enfim, é isso. Começa por aí. Então, igual eu te falei, tem a história do Navio de Teseu, tem a história do autor, tem uma primeira nota, tipo uma nota de tradução e prefácio, que é escrito por uma quarta pessoa, que é como se fosse um estudioso, um tradutor oficial do Straka. E às vezes você acha assim, não, de repente esse tradutor também não era muito conhecido, de repente ele pode ser o próprio Straka que traduziu, que criou uma terceira. O livro é mais ou menos isso, sabe? São vários mistérios, várias coisas assim, e tudo vai ficando cada vez mais complicado, não, assim, quando você vai lendo o livro. Mas tem o lance de que uma jovem encontra um livro, encontra esse Navio de Teseu, e ela fica trocando o livro com um estranho, né? Isso, exato. É a Jennifer e o Eric. Como é que funciona essa mecânica, cara? Aí é uma parte interessante, mas também é uma parte esquisita do livro. Como eu te falei, você vai lendo o livro e tem os comentários da Jennifer e do Eric aqui nas beiradas do livro. O problema é o seguinte: às vezes você tem um comentário que ela fala assim, é engraçado você ter comentado isso. Aí tem um comentário dele, comentário dela, comentário dele, comentário dela, comentário dele, comentário dela. Isso enche a página. Eu pensei assim, pô, se isso fosse verdade mesmo, o que tinha que acontecer? Ela tinha que sair de casa, tinha que entrar na biblioteca, pegar o livro, ler a mensagem anterior dele, escrever a mensagem dela, devolver o livro, guardar e voltar pra casa. Porque eles trocam o livro através da biblioteca, né? Exato. Tá, entendi. A princípio eles não se encontraram ainda, então fica essa troca. E você vê assim uma página com 10, 15 comentários, isso significa 15 idas até a biblioteca. E você não vai todo dia pra biblioteca, sei lá. Tudo bem, eles estão numa universidade, isso até dá uma atenuada na história. Mas eu acho que é meio complicado essa premissa de que a conversa deles está toda na beirada dos livros. Igor, o que tu acha disso, cara? O que tu ouviu fora do Brasil aí de crítica a respeito desse livro? Então, em 2013, o livro foi publicado em 2013 e ele fez muito sucesso, não só pelo fato de ter o nome do J.J. Abrams atrelado ao projeto, mas também digamos pela originalidade, entendeu? Por ele ser um livro composto, fora que é um inception, é um livro dentro de um livro, porque você tem você acompanha esses outros dois leitores nessas anotações, né, sobre o livro e tal. Esses dois leitores, aparentemente, e aí o Genício vai ter que me corrigir toda hora, porque tô falando o que eu ouvi, sabe? Eu não li, mas minha filha número 3 leu e disse que é muito bom. Não tem nenhuma, né, mas tá, foi ela. Quando ela nascer, ela vai ler. O que falam muito é que é o seguinte: esses dois, essa interação entre essas duas pessoas, ela vai dar pro leitor ferramentas pra que ele acompanhe também alguém e possa resolver por si só, sabe, sei lá, Deus, que mistério é esse que eu não tenho a menor ideia. Mas aparentemente é isso. Essa conversa deles dois, eles estão tentando guiar você que tá lendo. Então você você tá numa camada extra de realidade acompanhando aquilo e seguindo os passos dos dois. Ah, é isso mesmo, gente? Isso tem sentido? Ô Igor, é por aí. Igual eu te falei, às vezes você lê uma frase, tem a palavra, tem a frase inteira tá marcada, tá, né, riscada embaixo. É uma frase que eventualmente você poderia deixar passar. E aí sempre tem um comentário do lado. Ó, você encontrou isso aqui? Você verificou isso? Aí o cara fala, verifica que aquela nota de rodapé faz uma referência. Então ele vai, igual eu te falei, os dois leitores, eles vão te jogando para algumas pistas. Eu diria que a maior parte é falsa, pelo que eu vi até aqui agora. E você tem que tentar descobrir desse mundaréu de coisa aqui que eles vão te indicando, o que tem relação com o livro, o que tá certo, o que é legal nessa história. Tá, mais uma pergunta, Genício, vamos lá. Qual é o nome dos personagens? É o S e A? Tem o S, que é o personagem principal. O S é um desses que escreve no livro, não? Não, o S é o personagem do navio de Teseu. Tá, ok. E esses que escreve no livro, qual é o nome deles? São a Jennifer e o Eric. Tá, então vamos lá. O que tu, Genício, que o Igor ou eu vamos ler, ou o ouvinte vai ler quando comprar esse livro, se comprar, né? É a história de O Navio do Teseu. Ele não vai ler, por exemplo, que a fuleninha lá, que eu esqueci o nome agora já, tu acabou de falar, mas esqueci, que ela saiu de casa e levou o livro na estante da livraria, da biblioteca. Tu tá lendo a história do Teseu e além da história do Teseu na tua frente, vamos supor, é que nem a gente estivesse lendo agora um game, uma Guerra dos Tronos lá, com os comentários do Genício de um lado e do Igor do outro, mas o livro que tu tá lendo em mãos é a Guerra dos Tronos. Isso, perfeito. A ideia do livro, ele tem uma dependência grande do projeto gráfico. Porque imagina que você pegou um livro emprestado na biblioteca e o livro tá cheio de anotação, que seria um crime fazer isso no livro da biblioteca, mas tudo bem. Mas você pegar ele e a pessoa, sei lá, o cara, um livro de estudos, que o cara saiu anotando, e esses dois leitores que estão lendo o livro, Jennifer e Eric, a Jennifer e o Eric, você vai ler a comunicação deles através dessas notas de a caneta que eles colocam ao redor do livro. O que muita gente costuma dizer é que às vezes esses comentários e diálogos deles ali nas bordas do livro são um pouco forçados, sabe? Porque ele não dá pra ser natural o suficiente pra poder entregar a informação que ele precisa entregar pra você que tá acompanhando eles. Então, às vezes, os diálogos, muita gente diz que é forçadão, sabe? Pra poder... Olha, é claramente aquele diálogo de exposição, sabe? Olha, isso aqui não sei o que, não. Isso aqui não sei o que lá. E aí você... Opa, parece que estão falando com uma terceira pessoa, que é você. Coincidentemente. Eu fico com medo, cara. Eu volto mais à frente lá na parte de conclusões a respeito desse livro. É o tempo que o leitor tem que dedicar essa obra pra quebrar todos os possíveis mistérios, sabe? Porque ele parece algo bem denso mesmo, assim. Marcelo, isso é complicado, cara, porque... Bom, a gente tá fazendo um JPC cast, a gente tem que julgar isso aqui pela capa. Então, por exemplo, tem aquela caixa de vó em volta do navio de Teseu, tem o nome S. Então, depois que você lê o livro, você percebe que essa caixa tá cheia de dicas também, tá? Por exemplo... Sério? O navio de Teseu vem lacrado, né? Ele vem dentro da caixinha do S e vem um lacre grandão que você tem que arrebentar, que quebrar pra poder. Nesse lacre vem J.J. Abrams e Doug Durst, né? E tem o macaco. Isso. Esse macaco, ele aparece praticamente em todos os capítulos. Tá, deve ser importante pra história então, ok. Vai ter um macaco ali. E até fora do, sei lá, até no prefácio tem macaco. No verso desse selo, tá escrito que o que começa na água deve terminar. E embaixo tá escrito que o que lá termina deve mais uma vez começar. Isso também tem muito sentido pro livro até onde eu já li. Tá. Ô Igor, tu teve a oportunidade de pegar esse livro em mãos, cara? Cara, já. Eu peguei uma edição... Um colega meu tem esse livro, eu peguei a edição original dele. E, cara, assim, é espetacular, cara. Eu achei que a resposta seria não, porque o Igor não lê livros físicos, né, Igor? Pois é. Inclusive, um dos motivos pelo qual eu ainda não li é que eu ainda não tive a esperteza de pegar a amostra da Amazon pra ver como é que ele tá em digital, porque ele tem versão digital. Não, não deve ser bom, né, Igor? Não deve ser legal, não, cara, porque tem muita coisa aqui que foge ao digital. Só rapidinho, o que eu falei de tempo que o leitor tem que dedicar à obra, assim, é porque o cara, ao invés de ler uma página, ele tá lendo uma página e quase três páginas em uma, né? Pelo que eu tô interpretando, e tem que ficar pensando a respeito e vendo se tem sentido ou não. Então isso demanda tempo. Agora, realmente, o que esse livro tem de coisa, cara, eu acho que em mídia digital não funcionaria. Pois é, eu acho que a única maneira dele funcionar é dele ser feito em um formato digital que não é feito pra e-ink, mas sim pra tablet. Eu acho que num tablet colorido, com essa capacidade de você digitalizar tudo, digitalizar a página, ele até funcionaria. E como eu já tive uma experiência ruim com um livro que tinha um projeto gráfico diferente, um projeto gráfico um pouco mais complexo e que tinha a ver com trabalhar com ilustração, trabalhar com notas, que é um livro que até acabou de sair aqui no Brasil, e a versão digital dele, a amostra, sabe, era péssima, e eu vi muita gente reclamando na época, então esse aí eu também fiquei meio cabreiro, mas eu vi o físico. Esse é um livro, aí ó, mas, assim, eu não abomino livros físicos, mas esse é um livro que eu compraria o físico dele, porque esse livro, ele é pra ser assim, sabe, o gráfico é o conteúdo. Então, mas assim, eu tive a chance de ver ele, uma edição física americana, e cara, assim, eu achei sensacional, me chamou muita atenção, a execução dele, a edição gringa é linda, sabe, é super bem feita, e de fato, ele te dá uma impressão de realidade, sabe, ele é bem imersivo, assim, eu achei o projeto gráfico dele torna a ideia do livro muito mais valiosa, porque justamente por tornar uma experiência imersiva. Nem que eles conseguissem reproduzir um jeito fácil de você ver as anotações no e-book, a não ser que fosse, como eu falei, num tablet grande, com tela colorida e tal, mas assim, mesmo que eles conseguissem só reproduzir as anotações em tela de ink, eu não acho que seria, que não ficaria tão maneiro. O texto que aparece da página, ele ocupa 50% da página. Ou seja, sobra muito espaço em cima, embaixo, do lado esquerdo, exatamente para a pessoa poder escrever um montão. Então, assim, o livro tem 450 e tantas páginas, mas se ele fosse, sei lá, né, fosse 80% de uma página, que é mais comum no livro normal, ele ficaria ali para bem menos do que isso. Ok, outra coisa. A gente não falou da página. A página é toda envelhecida, amarelada. Isso deve ter dado um trabalhinho, deve ter ficado caro fazer. Esse é um livro caro, né? É um livro que eu encontrei aqui em Florianópolis, cara. Cara, se eu não me engano, eu vou dar um intervalo aí de valor, tá? Tava de R$80 a R$100. Sério? É, se eu não me engano, cara, eu não vou frisar que era 99, mas eu acho que era R$99. Caraca, eu vou dar uma olhada aqui na Amazon gringa, mas assim, mas pelo que tu falou, eu imagino que ele deve estar entre $25 e $30 pelo menos, né, cara? Porque aqui embaixo da postagem tem vários links, né, de Submarino, Saraiva, Cultura, Amazon e tal, o ouvinte vai atrás se quiser comprar, até pra pesquisar o preço, né? Isso é um caso que eu vi aqui em Florianópolis e foi apenas um caso, não sei quanto que o Janice pagou, por exemplo. Eu tô em dúvida se foi pela Amazon ou foi pela Cultura aqui do Rio. Porque tu vê que é um trabalho diferenciado, né? E eu ia falar, por exemplo, também assim, além da tradução do livro, a pessoa teve que escrever todo esse texto manuscrito do lado aqui, com caligrafia diferente. Por exemplo, além da tradução, foi feita uma espécie de localização, ou seja, dentro do livro tem alguns postais. Eu acredito que na versão americana, sei lá, os postais sejam no país da onde foi traduzido. Sim, esses são no Brasil, né? O que eu tenho aqui são postais do Brasil. Aves Nativas do Brasil. Tenho aqui fotos, sei lá, de Salvador. Começa assim, 12 de abril, Lençóis. Ou seja, tem um trabalho muito maior por trás de só traduzir. Pô, muito maneiro isso, cara. Muito legal você ter esse cuidado todo pra deixar, pra, sabe, fazer jus ao material original. A gente tá falando da capa do livro, né? Então vamos falar da capa do livro de modo geral, né? A gente comentou que o livro tem página amarelada, essa página mais gasta, tem manuscrito de quem tá lendo esse livro diversas cores, né, nas bordas, como a gente comentou, mas cara, além disso, esse livro tem uma infinidade de coisas. Tem folha de carta, tem cartão postal, tem recorte de jornal, tem fotografia, tem mapa desenhado em guardanapo, tem uma bússola, não tem? Não é uma bússola, é tipo aquela chave de criptografia, que você, né, você tem os ângulos, você tem duas, é como se fossem dois círculos amarrados, atados aqui pelo meio, e quando você desloca, o círculo de fora tem uma abertura que você consegue ver letras, que deve ser tipo uma chave de criptografia de alguma coisa em algum lugar desse livro. Essas coisas estariam, entre aspas, né, dentro do livro, porque os leitores que estão anotando nas capas foram colocando um pro outro ver, né? Sim, sim, é isso mesmo. Isso não pertenceria à obra original, O Navio de Teseu, correto, né? Tanto assim que, por exemplo, às vezes tem uma afirmação, o cara que traduziu o livro coloca uma afirmação, como todos sabem, o autor era muito... tinha muito pegoinha. Aí alguém questiona assim, a Jennifer, mas como é que ele sabe disso? Não existem provas, tal? Aí o Eric, tipo assim, coloca uma carta, uma carta mesmo, escrita em alemão, do autor, um tal de Herr Grain, sei lá, toda em alemão, né? Com carimbo de registrado, confidencial, e é lógico que eles fizeram o favor de colocar a tradução pra gente. A tradução é no mesmo tipo de papel, com o mesmo carimbo, com a mesma tipologia da máquina de escrever, muito bem. Cara, de novo aquela questão da verossimilhança, né? Tipo, não faz muito sentido o cara ter a carta que o outro enviou pro outro, né? Tô meio que desacreditando, assim. É aquela parada, né, cara? Ele, eu acho que, assim, num determinado momento, ele vai ter que se utilizar desse tipo de ferramenta meio forçado pra fazer o negócio rolar, assim. É um livro que eu tô disposto a ignorar certas coisas, porque eu sei que essa proposta, cara, dificilmente ela vai funcionar 100%, assim, vai ser verossímil, sabe? Em algum momento eles vão ter que dar uma forçadinha ali pra poder fazer o negócio se encaixar direito nesse negócio de se comunicar através de anotação. Você tá dizendo que tá ficando com cheiro de Lost isso aqui. Cara, sabe o que isso parece? Vou te falar. Desde que eu li a proposta, eu falei, cara, isso tem a cara de Lost Experience, aquele ARG logo depois da primeira temporada de Lost que ele soltou. E era assim, você entrava num blog e acompanhava a parada lá e tinha uma menina, eu acho, investigando o sumiço de alguém. Não me lembro direito, cara, faz muito tempo. Mas enfim, era desse jeito. E a menina postava vídeos, escrevia posts e não sei o quê. E tinha, eu acho, e ela tava se comunicando aparentemente com ninguém, sabe? E no final tava morta, né? Que merda de piada. Não chegou a lugar nenhum, mas assim, foi bem divertido, só que assim, você via que, tipo, algumas das comunicações dela, da menina que tava investigando o mistério, mas na verdade tava passando as pistas pra você, que às vezes, pô, ela tinha umas paradas meio forçadas, que era a única maneira dela te entregar a informação, você público. Então, cara, isso tem muita cara de Lost Experience. Eu falei, tem cara dos ARGs do J.J. Abrams. A própria intrínseca, tá? Ela coloca que esse livro parece uma celebração à cultura analógica e ao livro como objeto, né? E aí o J.J. Abrams comenta que na era do e-mail e das mensagens instantâneas, quando tudo é enviado para a nuvem e torna-se intangível, esse é intencionalmente tangível. Queremos incluir coisas que você pode segurar nas mãos. Então realmente o intuito era esse, né? Era criar uma obra que até me estranhou a informação de que ele existe em formato digital, tá? Porque pra mim era uma obra que ela era pra ser consumida e tida e lida e comprada na forma física, né? No livro objeto, no livro analógico. Me parece que eu ouvi alguém falou que já viu essa obra no digital e realmente não funciona. Uma pergunta, vocês gostaram então do projeto gráfico desse livro, né? Da proposta de obra dentro de uma obra, a origem, né, que tu brincou, Igor, da questão da capa, dos mapas que vem junto, das fotos e tudo mais. Isso é atraente pra vocês também, né? É. Pode falar, se não for, pode falar que não. Não, eu acho atraente, eu acho legal, eu acho maneiríssimo. Por esse preço eu não compro, mas eu acho legal, eu acho um projeto sensacional. A única coisa que não me convence é esse discurso, a celebração do blá blá blá analógico, não sei o que. Eu acho tudo isso uma baboseira. Mas, assim, tipo, esquece a celebração do tangível e só me dá o livro maneiro com uma proposta legal que só funciona no mundo físico. Legal, eu posso conviver com isso, sabe? Nem tudo precisa ser videogame. Tá maneiro. Essa frase eu só coloquei aqui no cast pra fingir ou parecer que eu pesquisei. Tá? Só por isso. Essa celebração analógica também eu achei meio forçada. Vai celebrar na casa do cacete, cara. Porra, só faz o livro. Tipo, tá ok ser analógico. Eu jogo tabuleiro, analógico. Não tô sabendo. É verdade, cara. Mas o projeto... Esquece o meu rant aqui. Eu tô muito resmungão. Mas, sim, é um projeto muito atraente, bem feito e justamente essa ideia dele acompanhar outras coisas, sabe? Anotações, guardanapo e não sei o quê. Cara, eu acho uma ideia maneiríssima pra você criar um livro que é um romance interativo, sabe? Eu acho legal. Justamente, parece que você tá criando um ARG, mas que funciona só dentro daquele pacotinho que você recebeu. O que pra mim já é, pô, mais do que suficiente, sabe? E isso é uma maneira, eu acho, sei lá, muito inovadora de você trabalhar a literatura. Eu acho que é um formato muito legal pra você trabalhar a literatura. E já que a ideia é celebrar o analógico já que é pra celebrar o analógico, eu acho que a melhor maneira de você fazer isso, já que você quer ser o diferentão do analógico, é justamente entregar um conteúdo que só possa funcionar lá, sabe? Que seja natural do formato analógico. E, pô, essa é uma maneira de você fazer isso muito bem executado. Agora, eu queria. Tem umas coisas que eu queria comentar. Por exemplo, esses personagens que estão te ajudando a ler o livro, a Jennifer e o Eric, por exemplo, o Eric. Que ele é formando numa faculdade e a Jennifer, ela tá na graduação ainda. Então acho que eles têm assim como, sei lá, professores em comum, ou eles conhecem pessoas em comum. Aí você tá lendo o livro aqui, aí de repente o S tá passeando, aí encontra uma menina, uma mãe cuidando de uma menina. Aí tem um comentário assim, como é que é a sua família? Você se dá bem com seu pai? E aí, peraí, o que isso tem a ver com a minha história, sabe? De vez em quando eles saem assim, dão uma viajada. Putz, o cara escreve isso no livro, sério? Escreve. Caralho, aí forçou a barra, cara. É. E tem vários locais que tem, sabe? Eles usam, assim, uma palavra perdida no texto pra ficar conversando entre eles. Ah, você não foi aonde? Você não foi no enterro de não sei quem? Eu achei que eu ia te encontrar lá. Umas coisas assim, meio... Gente, não é pra escrever no livro pra tratar esse tipo de coisa, né? Sabe o que eu acho legal? Agora tô pensando bem, eu acho uma boa ideia. Eu não sei, assim, pessoal, sei lá, desde que não seja muito, eu acho talvez algo maneiro de você, além de tudo, ter os personagens interagindo dessa maneira que não tem absolutamente nada a ver com a intenção original. Mas enfim, de repente sou eu. Não, eu quero dizer que às vezes o livro pega realmente pesado. Por exemplo, o autor do livro aqui, o Straka, ele ventila e deixa-se entender que ele poderia ter assassinado o Arquiduque Ferdinando e começado a Primeira Guerra Mundial. Ponto. Peraí. Mas pelo que eu sei, o Straka, ele não é aquele autor super famoso que por os livros dele derrubam impérios e acabam com empresas. Não é o normal dele fazer essas coisas? Assim, tudo bem que pelo que tu falou aí, ele parece o canceroso do Arquivo X, sabe? Mas, sabe, é a mão invisível por trás do mundo. Ele é um vampiro que, pô, tá manipulando o mundo. Cara, é assim, ó, eu acho que dependendo de como for colocado no livro isso, por mais absurdo que pareça, funcione, sabe? A questão deles conversarem através do livro. Lógico que no mundo real, eu ia procurar a pessoa na faculdade, ou a gente trocar telefone, trocar Facebook, trocar alguma coisa assim pra conversar. Sei lá, alguma coisa, sei lá, criar um vínculo comum, esperar na livraria pra conversar pessoalmente, não através de um livro, né? Mas tudo bem, dentro desse universo talvez funcione, sabe? O que eu queria saber só, gente, que eu não perguntei ainda, é importante, cara, do que diabos esse livro O Navio de Teseu fala? Porque a gente, né, tá falando da obra S, não tá falando do livro, tu tá lendo uma história, do que essa história fala? Olha, eu já li uns 4 capítulos, né? A introdução lá, ela é bem grande. A história é interessante, o personagem começa com amnésia, ponto. O personagem é o S, no caso, então. Tipo Jack do Lost, abre o olho e, ah, meu Deus. Por aí, abre o olho, sai do meio do mar, ou seja, ele saiu da água, e ele vai caminhando pra uma cidade. Deixa eu contar essa historinha que eu acho legal, não vou dar spoiler, não. Tem algumas coisas que são interessantes no livro, mas que me remetem a outras... A referência até de séries que eu vi na televisão. Por exemplo, tem uma cena que ele tá passando na rua, assim, um beco escuro, aí tem uma senhora toda animada, ô, ele vai dormir aqui, porque aqui é um hotel e eu tô precisando de dinheiro. Ela vai e arruma, assim, a placa, assim, hotel e tal. Aí a placa fica caída pro lado direito. Ela dá uma arrumadinha, ela, pum, cai pro lado esquerdo. Ou seja, ela não consegue alinhar a placa certinho. Aí tem um comentário, assim, a gravidade do local não funciona igual a gravidade no mundo normal. Tá. É um ingrediente. Aí anda mais um pouquinho, ele passa por uma beco, assim, outro, mais escuro ainda, porque é mais deserto ainda, tem uma entrada de um depósito com uma lâmpada em cima. Aí você pensa assim, ah, tem uma lâmpada, então tem aquele cone de luz. Então o cone de luz, ele projeta normalmente um círculo no chão. Só que esse não projeta um círculo, projeta alguma coisa diferente. Ah, a luz também não se comporta igual no mundo normal. Então tem umas coisinhas assim que vão te dando ingredientes e você vai achar, ah, é um filme, uma história de ficção legal e tal, só que isso não leva nada até agora, sabe? O cara vai jogando ingredientes ali, igual o Lázaro. E você vai vendo assim tal, e de repente tem uma cena no navio que tem uns personagens esquisitos que me remetem a, sei lá, eu não vou falar, senão vai dar spoiler aqui. Parece que são vários elementos de filmes que a história vai colocando assim, e de repente tem uma greve em algum lugar. Sabe, a história está me parecendo até o momento meio desconexa. Tem uma cena que parece que ele descreve como se estivessem caindo estrelas do céu. Isso me lembrou aquela série Under the Dome, do Stephen King, que tem na televisão, tem uma cena assim, de um monte de estrelas caindo, parece que o tempo passa diferente, mas isso não tá levando a lugar nenhum. São cenas jogadas no livro, sabe? Até agora eu não entendi o que isso tá fazendo aí. Até onde do livro já foi? Eu tô com 25% dele. É, eu repito, eu não vi Lost, tá? E eu sei do final que todo mundo odeia, né? Ou a maioria odeia, e eu temo por um livro que propõe tantos mistérios e tantas intrigas, ter um final não igual, mas tão frustrante quanto, sabe? Não sei, vamos esperar, de repente descobre mais alguma coisa a respeito do livro ao longo da leitura, né? E muda de ideia, de repente tu entende esses elementos também. Aqui a gente tá jogando pela capa, né? Assim, vamos dar, assim, umas informações. O livro, ele tem uma avaliação média de 3.81 de 5 possíveis no Goodreads. E são 11 mil avaliações. Então, já, acho que sim, de 11 mil avaliações, ele tirar um 3.81 é bem legal, sabe? Ele quer dizer que, assim, cagar tudo eles não fizeram. Eles acertaram uma avaliação até alta. Ah, então, acho que vale a pena. Tipo, são mais de 2 mil reviews. Eu tô olhando aqui na página do livro. Então dá pra dar ir lá e dar uma olhada nos reviews sem spoilers e ver o que a galera, em geral, tem a dizer. Mas, pro livro ter sido considerado nesse ponto, é, sobretudo que é um livro baseado nessa questão de mistério e essa narrativa toda diferente, eu imagino que ele não tenha cagar tanto, porque senão, com certeza, o final, eu acho que pra esse tipo de livro ele ia fazer uma diferença gigante se ele fosse, assim, muito ruim. É, o no Scoob, tá, só pra trazer pro Brasil um pouco aqui, tem 104 avaliações, tá com 4.2. Uma nota alta. Também de 1 a 5, né? Mas, ah, é, tem mais uma coisa que eu queria falar do livro, agora que eu lembrei. Esse livro é interessante porque tem uma certa estrutura narrativa, uma ferramenta narrativa que é, normalmente é usada, assim, bem pouquinho em determinados livros, sobretudo livro infanto-juvenil e tal. Só digo da Vítima, não me lembro direito agora se ele chega a usar isso, mas é o seguinte, é o enigma que o personagem tem que resolver, mas que na verdade o personagem não tem que resolver, quem tem que resolver é você, mas se você não quiser é só continuar lendo que a resposta tá logo abaixo. Então, por exemplo, no primeiro Harry Potter tem isso, eles chegam lá embaixo e eles estão tentando achar a tal da pedra filosofal e aí... Tem aqueles potes, né? Isso, e aí a Hermione, isso é um enigma, aí ela lê o enigma pra você, sabe? É X, Y, Z, tarará, tarará, tarará. Se você, aquilo ali não é pra Hermione resolver. Pra você, leitor, parar ali, cobrir o resto do livro, pensar, e ver se você chega à resposta. Se você não chegar, beleza, continua lendo que ela vai te falar. É esse. E ela vai te explicar, inclusive, qual é a lógica. É uma brincadeira com o leitor. E o engraçado é que esse livro, aparentemente, ele é um livro inteiro utilizando essa técnica, sabe? É um livro inteiro pra fazer você, leitor, ir juntando as peças junto com esses dois personagens. Pondo uma opinião final minha aqui na parte do livro, né? O leitor que adquirir esse livro, ele tem que estar disposto a investigar a história. Não pode querer ler rápido, sabe? Não pode, cara, não pode. Eu acho que se o cara fizer isso, vai se frustrar, sabe? Concordo. Como eu te falei, tem que, às vezes tem que parar de ler pra ficar remoendo o que tá escrito ali, pra ver se você entendeu que o cara... Às vezes a informação, ela não tá nítida, ela não está clara. Então você tem que ler o texto e fecha o livro, igual o Igor falou, fecha o livro, peça um pouquinho, porque tem alguma coisa ali que pode estar escondida. Então vamos fazer o seguinte, vamos pular pro último bloco e eu quero saber de vocês as notas para esse livro. Da seguinte forma, eu e o Igor, que não lemos o livro, tá, vamos dar nota de 0 a 5 pra expectativa de leitura, né? Ou seja, nota baixa, não quero ler, nota alta, quero muito ler. E o Genício, que já tá lendo o livro, eu quero que ele dê uma nota, tipo, de experiência de leitura até aqui. Estou gostando, não estou gostando. Simples. Acho que dá pra entender, né? E se quiserem fazer um comentário final, alguma coisa, fique à vontade. Vou começar pelo caçador da aldeia do LivroCast, né? Aliás, Genício, muito obrigado por tudo, cara, né, segunda vez por aqui, espero que continue gostando do nosso trabalho e acompanhando o podcast. Sua vez de dar nota de expectativa, cara, por favor. Bom, você falou que expectativa era você, Igor, né? Não, no sentido de nota de o que você está achando da leitura. Tá, eu vou dar uma nota 4. Por que não 5? Porque tem alguma coisa estranha, a leitura tá um pouco devagar, mas também não é um 3 que tá ruim, não, eu tô com expectativa de descobrir os mistérios que o cara colocou aqui. Então, 4, esperando que eu vá encontrar coisa boa. Tá ansioso ainda pra chegar no final e amarrar os pontos ali. Isso, exatamente. Tu indicaria a leitura até aqui, cara? Tu indica o livro? Esse ponto vale a pena. Tá bom, tá interessante. Mas naquela que a gente conversou antes, né? De sentar, de ter um tempo, de degustar a história, né? Nessa pegada. Não é aquela parada de ler desenfreadamente pra acabar o livro, né? Sim, é um livro diferente, não é um turn page. Você tem que ler devagar e tem que ler os comentários de volta e ficar pensando na história, porque tem todo qual a palavra pra isso? Tem uma nuvem de informação ao seu redor. Você tem que tentar descobrir o que ali é verdade, o que é só informação, contra-informação, digamos assim. Muito bom, muito bom. Genício, muito obrigado, cara, pela participação e com certeza o senhor voltará mais vezes. Então agora, seu Igor, sua vez de externar isso, a sua avaliação pra esse livro, de expectativa de leitura. Cara, se quiser repetir um link, alguma coisa, fica à vontade, porque o senhor também fez o episódio de hoje, então nada mais justo, né? Cumprimente virtualmente aí o Genício. E simbora, cara, sua nota para S de J.J. Abrams e Doug. Cara, a minha nota de expectativa, eu diria um 4. 4. Eu não costumo esperar 5 de nada de Diablos. Não sei até que ponto essa ideia pode ser truncada, sabe? Pode se perder ali na execução. Mas 4, porque eu tenho expectativa que seja, no mínimo, divertido, sabe? No mínimo, seja algo que vai me entreter bastante durante um bom tempo. Então, pela originalidade do projeto e a beleza de execução, e assim, até pela edição da Intrínseca também, pelo cuidado que eles lá no blog deles, né, tem explicando e tal, o cuidado de criar uma equipe grande pra adaptar e localizar o livro. Isso falou aí que eles localizaram tudo, foto, cartão postal. Pelo que eu tô vendo aqui, eles falaram que as anotações foram escritas à mão em português pela equipe, e aí eles digitalizaram aquilo pra imprimir o livro. Então, pô, pelo cuidado de fazer um material tão bem feito pra traduzir essa experiência pro público brasileiro, e pela ideia do livro, que eu acho assim bastante interessante, é algo que, sabe, me interessa esse tipo de ideia no mercado editorial. E além disso, né, só agradecer, aliás, primeiramente, muito obrigado, tô apertando virtualmente a mão do Genícios por ter me indicado pra esse programa, sinta-se apertado de mão, e valeu por me chamar, Marcelo, porque, pô, assim, sempre que você quiser, está aí, né, estamos aí tanto com tempo, a gente aparece aí pra gravar, eu adoro participar. Foi bem maneiro falar desse livro, até porque, assim, foi uma coincidência, tu me chamou e era um livro que eu realmente já tinha batido o olho, já tinha lido muito e tava muito tempo no meu radar olhando. Eu nem sabia que ele tinha ainda chegado à edição nacional, mas é uma obra que eu realmente já tinha batido o olho e realmente tinha crescido uma expectativa assim em cima dele. Então, pô, obrigado pelo convite e, pô, estamos aí sempre. Cara, coincidência nada, Igor, estamos te observando. Olhe para trás a próxima vez. Cara, assim, um parênteses rapidinho aqui, tudo indica que no próximo Livrocast o Igor também estará presente, cara, estará um hat-trick, olha só. 3 em seguida. Eu espero que o ouvinte aprove. Sério? sério. Ah, é que tudo indica. Se o senhor puder gravar, tudo indica. Mas a gente conversa depois. Deixa eu desfazer o parênteses aqui e voltar pra minha avaliação. Eu ouvi falar do S há muito tempo atrás. Eu acho que lá pra 2012, 2013, quando ele foi lançando fora do Brasil, né, Igor? É 2013, né? Uhum, 2013. Eu fiquei muito curioso pela proposta do livro. Então eu tô com vocês no que tange aí a criatividade que esse livro propõe. A mudança de formato que esse livro propõe. Agora, a questão do tempo que o leitor tem que ter. A questão de algumas pontas que o Genício comentou que tenho certeza que vão me incomodar, vão me tirar da obra, vão mostrar que é uma ficção, sabe, não um livro real, assim. E por ser um livro que, assim, ó, eu não vou comprar pelo preço dele, não tenho assim, aquela pressa de ler, sabe, até por questão de tempo, como eu mencionei. Então, eu vou dar uma nota 3, cara. Ali em cima do muro, nem baixa, nem alta. Se cair no meu colo, eu vou ler, e vou ler amarradão, e pode ser o melhor livro da minha vida, mas eu não vou correr atrás, assim, sabe, por hora. Com essa mensagem depressiva, terminamos o episódio de hoje. Marcelo, parênteses de novo. Igual eu te falei, eu gosto muito do Drone Saltitante, né? Aliás, o White Robert, há pouco tempo eu descobri que aquela coisa era o White Rabbit. Aê! O coelho branco da Alice? Olha só. Vamos chegar. Cara, eu e a Gina, quando a gente pensou, a gente tava num boteco almoçando, a gente pensou nesse nome. Olha só a ideia. Tem que misturar ficção científica e fantasia. A gente pensou e, cara, Matrix, siga o coelho branco. Tem aquela cena, a gente, caraca, siga o coelho branco. A gente, pô, vai ser em espanhol e em português. Então vamos fazer um título em inglês que serve pros dois? Beleza. The White Rabbit. Cara, e se em vez de The White Rabbit, for The White Robot? Olha o trocadilho aí, caralho, que absolutamente, cara, ninguém, só o Genício, vai entender. Cara, eu posso pôr nos extras do episódio isso, cara? Pode. Que com certeza tem gente que nos ouve e ouve vocês também e, caralho. A gente achava que todo mundo ia ver a logo e ia explodir a cabeça. Olha, The White Robot, The White Rabbit. E não, nunca aconteceu. Só a gente entendeu. Eu ouvi, depois que saiu o Drone Saltitante, né, que ficou muito mais explícito, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Aí eu fiquei olhando aquele, por que que o Igor, por que que a Diana escolheram o White Robot? E alguém falou, eu imaginei o Igor como robô e a Diana como a mocinha do logotipo. Eu olhei pra aquele treco e pensei, pô, já que o drone saltitante tem alguma coisa, né? Será que esse White Rabbit... White Rabbit. Tá, e o drone saltitante, o que, que tem a ver, cara? Marcelo, você não perguntou isso, não. Cara, seria o quê? Seria o robô, o coelho que pula? Isso? Peraí, o mesmo coelho branco? Primeira pergunta, você já leu O Senhor dos Anéis? Não, nunca li. Já viu o filme? Cara, vi há muito tempo atrás, o primeiro filme só. Tá perdoado, porque você não tem como... Ok, tem uma taverna no Senhor dos Anéis e no Hobbit, chamada O Pônei Saltitante. Ah, tá, entendi. Não, porque eu lembro que tu falou um tempão atrás, não sei onde que foi, que tinha a ver com O Senhor dos Anéis, e tinha uma passagem a ver com o nome, tá, entendi. Então é isso, mas assim, só pra saber, já que tu falou, já que o Gendis falou aí da logo, que tem uma boneca e um robô, é que a boneca, assim, acabou virando, né, acabou virando a boneca e o robô, mas a intenção original, como a gente lembrou do Matrix, da garota que tinha um coelho branco tatuado nas costas, originalmente a garçonete da taverna, ela ia ter uma tatuagem do robô nas costas dela ou no braço. Só que quando eu comecei a desenhar, eu percebi que ficou tão pequeno que seria impossível identificar o que seria aquele pontinho branco no braço dela. Aí eu falei, cara, vamos criar uma história. Olha só, é uma taverna medieval com seres medievais, sabe, tem orcs, tem trolls, tem elfos. Cara, e tem vamos fazer um negócio nonsense, tem um robô lá, ponto. Sabe, ele é a única peça de ficção científica, sabe, movida a eletricidade da parada, tanto que no nosso aniversário de um ano a gente interage e fala, a gente grava nessa taverna porque é o único lugar que tem Wi-Fi. Teve há pouco tempo, né, um episódio desses que eu ouvi. Caralho, cara, olha o background da história, storytelling da parada, né? A gente criou um universo para pro nosso podcast. Agora eu tenho uma pergunta difícil pra vocês, cara, da onde que veio o nome LivroCast? A primeira coisa que você pensou, lógico. Já comentou isso no outro episódio.